Sentindo a pele que nada é em vão. Ao menos uma vez, cansei de me anular. Decifra minha dor, se põe no meu lugar. Ao menos uma vez, não deixo pra depois. Não quero mais viver a solidão. Ao menos uma vez, cansei de me anular. Decifra minha dor, põe no meu lugar. Ao menos uma vez, não deixo pra depois. Não quero mais viver a mesma solidão a dois. Há pouco tempo tudo parecia bem, uma vida perfeita, um sonho que qualquer um tem. Foi tanta indiferença, eu suportei demais. Eu queria que o amor fosse acabar, tava tudo tão certo, quem podia imaginar? A tua esmola já não satisfaz. Melhor que ontem, pior que amanhã. Durante um tempo acreditei nessa mentira que um dia via despertar ira. Me revelo prisioneiro com a minha liberdade na mão. Você me perguntou se eu tô gostando de alguém. Ah, tô gostando sim, tô gostando mais de mim. A vida é curta, eu só preciso ao menos uma vez. Cansei de me anular, decifra minha dor.